Tá ao vivo? Tá ao vivo esse negócio, não? Alô? Tem alguém aí? Ao vivo? Tá ao vivo? Vê aí se tá ao vivo. Tá ao vivo ou não? Ah, tá. Aí, tá ao vivo, rapaziada. Saudações ao viverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal do YouTube. Canal Alverdazo 1914. Para quem está ouvindo o podcast, né? Quem ainda não se acostumou a usar o YouTube, pode ouvir ao vivo e participar pelo chat e apoiar o nosso canal fazendo um super chat, que é garantia que a sua pergunta será respondida. Saudações a todos que estão aí no chat. De cara já tem 50 pessoas, né? Que bacana isso, né? Antes de começar, já tem 50 pessoas esperando. Isso é muito gratificante. Muito obrigado a todos vocês. Não deu, né? Vocês acharam que ia chegar tudo feliz aqui, porque empatamos com o Corinthians? Nada, eu queria ter ganho. Eu não vou, obviamente, não vou apontar dedo, não vou ficar cornetando. Acho que os jogadores fizeram o máximo que podiam. Alguns, né? Alguns talvez não. Mas não é o caso de criar uma cornetagem aqui. Porque dava para ter ganho. Dava para ter ganho aquele jogo ontem. E era importante ter ganho o jogo ontem. Mas não ganhou. Vamos olhar o lado positivo. Afinal de contas, nos últimos derbys, inexplicavelmente, o Palmeiras saía atrás com um gol de bola parada no comecinho e não conseguia mais fazer nada, não conseguia mais jogar, não conseguia reverter o jogo. Tô para falar para vocês que quase aconteceu a mesma coisa ontem. Que assim como eles tiveram mais uma vez sorte de fazer um gol de bola parada no começo, então não foi um gol de superioridade, não foi um gol de... Não dá para falar que não foi um gol de mérito. Afinal de contas, a jogada de bola parada faz parte do futebol. Então, se eles construíram, é, de certa forma, mérito. Mas eles também fizeram um gol desse jeito. Né? De bola, de jogada ensaiada. Eu acredito que a bola no segundo pau pro Daverson, no nosso gol, era para ele testar para dentro. E não deu muito certo no primeiro momento. Né? Porque a bola passa um pouco. Acho que até que tem um desvio, né? E aí ela passa um pouco do Daverson, ele tem que voltar por baixo, domina, e aí ele faz a jogada certinha, finalmente, e coloca na cabeça do Felipe Melo. Mas foi uma jogada de bola parada, dentre tantas que o Palmeiras tentou. Lembra daquele jogo que foram 20 e tantas bolas, finalizações, umas 500 cabeçadas por cima do gol, Luan cabeceou por cima do gol, Gustavo Gomes, todo mundo cabeceou por cima do gol, Bruno Henrique. Ninguém acertou o gol, né, naquele outro jogo. Acho que foi o último. Foi o gol do Avelar, né? E dessa vez não. Dessa vez pelo menos acertamos o gol. E acertamos bem. Acertamos uma que a gente fez e o Cássio saiu como melhor em campo. Bem diferente daquele jogo no Allianz Parque. Mas o Cássio praticamente não trabalhou. Ele trabalhou numa bola do Dudu, se não me engano, no segundo tempo e só. O resto foi tudo pra fora. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Então isso foi, eu acho que um avanço em relação ao último jogo, quer dizer, melhorou a pontaria, melhorou a confiança, a concentração, mas repito, foi um gol de bola parada que saiu aos 3 minutos do segundo tempo. E se não saísse, será que o Palmeiras teria a confiança que teve durante todo o segundo tempo para construir várias jogadas de gol para tentar a virada, como quase conseguiu no final? Não sei, jamais saberemos, né? O que vai entrar para a história? Que o Palmeiras foi buscar um resultado adverso, finalmente, e que não teve medo de jogar derby, como não deve ter mesmo. e que finalmente tirou essa escrita incômoda, né, de sair atrás e não conseguir reagir. Esse cenário todo vem logo depois de uma classificação legal na Libertadores, com 4-0, onde não foi tudo às mil maravilhas, principalmente no primeiro tempo do jogo contra o Godoy Cruz, mas depois que o Palmeiras abriu a porteira aí ficou fácil, até por uma postura do Godoy Cruz, e eu estou sendo bem exigente com o time aqui, viu? Porque é muito fácil você se empolgar depois de um 4-0 e falar, pô, jogou muito, né? De fato, construiu jogadas, foi avassalador, mas eu atribuo aquele volume de jogo todo à postura do adversário, o Godoy Cruz, que proporcionou isso ao Palmeiras. Se o Godoy ficasse fechadinho, como estava durante o primeiro tempo, não ia, o Palmeiras não ia conseguir fazer o que fez. Assim como eu tenho dúvidas que o Palmeiras ia conseguir fazer o que fez ontem no segundo tempo, se não tivesse tido a fortuna de fazer um gol de jogada ensaiada logo no comecinho. Ainda bem que conseguiu, né? Como eu disse, jogada ensaiada faz parte do futebol. Teve a confiança para fazer o gol, de qualquer forma, então é mérito. De alguma forma é mérito. Não é aquele mérito que a gente fala assim, pô, jogou pra caramba, envolveu, deu chocolate. Isso aconteceu depois que o Palmeiras recuperou a confiança. Mas o grande desafio desse time era como recuperar a confiança. Talvez ontem tenha sido uma lição, né? Pô, tá dando tudo errado. Vai pra jogada ensaiada, vai pra jogada ensaiada que uma hora vai acertar. Né? Precisa também, para construir as jogadas ensaiadas, precisa de bola parada. Então, ou precisa de lateral, ou precisa de escanteio, ou faltinhas ali do lado da área. Aliás, o que o Daronco deu de faltinha do lado da área para o Corinthians bater foi uma grandeza, né? A arbitragem do Anderson Daronco ontem foi um capítulo à parte. Não é a primeira vez que esse senhor nos garfa vergonhosamente. Eu vou falar para vocês a primeira vez que esse cara nos garfou. Sabe quando foi? Em 2014. Num jogo contra o Flamengo no Pacaembu. Antes do Allianz Parque ficar pronto. Tá? O primeiro gol do Flamengo foi roubadíssimo. Entrem aí no YouTube que vocês vão ver. A arbitragem dele. Tá? E aí teve aquela operação vergonhosa em 2017, que todo mundo se lembra. Né? Aquela operação casada, no segundo turno do Brasileiro de 17, em que o Palmeiras estava chegando, chegando, chegando no Corinthians. O Corinthians tinha aberto 80 pontos de frente, né? Ah, campeão, campeão, o Palmeiras começou a escalar a tabela, chegou pertinho e chegou num ponto onde se ganhasse do Cruzeiro na segunda-feira. E daí no domingo seguinte, ganhasse o derby, o Palmeiras passava o Corinthians na tabela. Faltando 6 ou 7 rodadas. Menos até. E aí o Éber roubou absurdamente. O Palmeiras anulou um gol do Borja legítimo contra o Cruzeiro, na segunda-feira à noite no Allianz Parque. Foi um empate. Mesmo assim, se o Palmeiras ganhasse do Corinthians em Itaquera, ia reduzir a vantagem para 1 ou 2 pontos. Repito, algumas rodadas do final ainda dava para virar, e o Corinthians numa descendente, sem confiança nenhuma, e o Palmeiras voando. Vocês lembram disso, né? E aí então o Daronco completou o roubo iniciado pelo Weber na segunda-feira e roubou absurdamente o Palmeiras lá em Itaquera. Praticamente deu um título para o Corinthians. Aí o Corinthians recuperou a confiança, né? E aí completou os jogos finais sem maiores sustos e acabou ganhando aquele campeonato de 17, mas foi roubado. Foi roubado, foi roubado. E não tem nada que, né, que tire isso da história. O Lucas está falando assim que se não fosse a falta de pontaria e o Cássio era para ser 4. Ah, mas isso daí é todo jogo assim, né? Todo jogo que você ataca bastante, não faz. O outro jogo lá também, se não fosse a falta de pontaria, era para ser uns 8. Falta de pontaria também faz parte, né, cara? E aliás, essa é uma das coisas que o Filipão vem criticando no time, nas coletivas após o jogo. Ele fala assim, que algumas coisas que não estavam acontecendo antes estão acontecendo agora, que são os erros técnicos. Então, os erros de passe, os erros de finalização, coisa que não estava acontecendo antes no primeiro semestre, e o Palmeiras nadando de braçada. Esses erros começaram a acontecer. Então, a comissão técnica mostrou que está atenta, que está, sabe, não está acomodada e deve ter chamado os jogadores para conversa, a parte psicológica, para recuperar a confiança. E também deve ter feito algum tipo de treino técnico para afiar as armas, como diz o Zé Roberto, né? Eu acho que foi importante. Muito bem. Teve aquele lance no final do jogo, né? Eu admito que eu achei que não foi pênalti, mas eu vi tanta gente da nossa torcida falando que eu tô viajando, que foi pênalti, que eu tenho que chorar. Quer dizer, eu não sei se é coisa de torcida, né? Ou se realmente acham que foi pênalti aquele último lance do Fagner. Eu acho que não foi, mas eu vi só uma vez. Eu não consegui ver depois. Não sei. Não vou cravar, não. O Juliano está fazendo a lista aqui de quando eles roubaram. 2005, 2011, 2015, 2017, Paulistinha. De Paulistinha do ano passado, né? É o time que mais rouba no mundo. Pô, a lista vem de mais longe aí, cara. Vem de 77 essa lista aí. O jogo do Rui Rei. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista de 77, aquele que tirou eles de uma fila de 23 anos. 23 anos sem os caras ganhar nada. E só foram ganhar um campeonato roubando a Ponte Preta. Muito bem. Ah, então assim, o que eu queria dizer sobre o jogo era isso. Realmente eu tô assim, um pouco frustrado por não ter ganho. Acho que dava para ter ganho. Um pouco mais de pontaria, eu acho que resolveria. Um pouco mais de capricho. Daverson estragou um monte de jogada. Pena. Uma pena você pensar que o Borja poderia ter jogado, e o Borja parece que está recobrando a boa fase, e que ele não jogou porque ele pisou num buraco no nosso estádio, no nosso gramado. É para cair, né? Vocês sabem o quê. Então, assim, temos muito a lamentar pelo resultado de ontem, da forma como tudo aconteceu. Agora, dá para comemorar também a recuperação da confiança, né? Tinha muita gente pintando um cenário, né, do inferno. Eliminado pelo Godoy Cruz em casa e goleado no derby. Passamos longe disso, né? Bem longe disso. Certo, pessoal? Ah, não tem mais muito para falar, não. Sobre a Libertadores, a gente já comentou no Periscatos passado. Teve a definição do Grêmio, né? Mais uma vez o Grêmio. Só para lembrar, em os últimos 10 confrontos entre Palmeiras e Grêmio, de 2015 para cá, desde que foi inaugurado o Allianz Parque, eu sempre coloco a inauguração do Allianz Parque como um marco, porque foi o, acho que o pilar principal da recuperação financeira do Palmeiras, né? O Allianz Parque, que aí, além das bilheterias, também revigorou o Avante. Então, na era Allianz Parque, o Palmeiras já enfrentou o Grêmio 10 vezes, ganhou 6, empatou 2 e perdeu 2. Nessa brincadeira aí, teve uma Copa do Brasil no meio que eles eliminaram a gente. Em 2016, eles foram campeões. Aliás, foi nessa Copa do Brasil que eles ganharam, que eles foram para a Libertadores, em 2017, e ganharam a Libertadores. Tudo graças à expulsão do Alione. Vocês lembram desse jogo? Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque. O Alione fez uma falta idiota na lateral da área. O Palmeiras estava ganhando por 1-0, estava classificando aos 30 do segundo tempo. E aí, na cobrança da falta, o Everton Cebolinha, que ainda era um reservinha ali do Grêmio, entrava durante os jogos, fez um golaço. E o Grêmio eliminou o Palmeiras. Tá todo mundo reclamando que o jogo vai ser no Pacaembu, né, dessa vez. Só que no esse jogo foi no Allianz Parque. Se você for pegar os jogos do Palmeiras contra o Grêmio, mesmo depois da inauguração do Allianz Parque, por 3 ou 4 vezes, foi no Pacaembu e ganhamos todas. Aliás, o nosso aproveitamento no Pacaembu Depois da inauguração do Allianz Parque, ou seja, quando a gente jogou no Pacaembu, por causa de show, por causa de qualquer tipo de evento no Allianz Parque, que é uma coisa que está acontecendo em média 6 vezes por ano, nosso aproveitamento no Pacaembu, desde a inauguração do Allianz Parque, é melhor do que do próprio Allianz Parque. O Palmeiras se sente muito à vontade no Pacaembu, nesses últimos 4, 5 anos. E sendo que o último foi um chocolate aí no time campeão da Galáxia, né? Que é o Santos, do São Paulo. O pessoal tá falando que não foi pênalti, né? Muito bem. O Armando tá perguntando assim: a regra não diz que qualquer bola na mão ou mão na bola, não importando a intenção, caracteriza um ato ilegal dentro do campo? Não. Não. Isso daí é pro atacante. Tá? Então, se o atacante, a bola bate na mão de qualquer jeito, com ou sem intenção, dentro da área, para a jogada é mão. Isso daí sabe para que é? Para evitar aquele gol igual do Henry, que classificou a França para a Copa de 14. Vocês lembram desse lance? A França estava sendo praticamente eliminada da Copa aqui no Brasil, nas eliminatórias. E aí o Henry levou a bola com a mão no ataque ali, o juiz não viu, ou disse que viu, mas foi sem querer. E a França fez um gol no último minuto estava sendo eliminada. E aí se salvou. Todo mundo xingando o Cássio aqui, mas vem cá, o goleiro tava para isso, né, cara? Ele é bom goleiro. Ele pode ser feio, ele pode ser o símbolo do Corinthians, que a gente aprendeu a não a rivalizar, mas a odiar esse Corinthians atual, né? Do André Sanches, esses esquemas escusos, construção de estádio, sabemos como. Esse Corinthians a gente aprendeu a não é nem desprezar, é odiar mesmo, né? Eles chegaram no mesmo patamar do São Paulo, é muito triste isso. Porque é legal ter um rival, né? O cara pra ser sacaneado, depois do dia seguinte ser sacaneado, aguentar, e faz parte, né, do futebol. Mas fazer o que esses caras estão fazendo, né? O auge foi o 8 de abril do ano passado, né? Eles arquitetarem um roubo daqueles dentro da nossa casa. É para odiar, né? É um time realmente para odiar, uma instituição para odiar, uma camisa para você odiar. E por mais que o Cássio seja o símbolo desse período, isso não dá para a gente falar. Ele é bom goleiro. Ele é bom goleiro e tá lá para isso mesmo. O Marcos está falando que marcamos um ponto na projeção de pontos onde estava previsto zero. Foi o que eu falei ontem no pós-jogo. Aliás, vocês estão acompanhando o pós-jogo aqui no nosso canal? Tem o pós-jogo. Aliás, antes de começar a falar essas coisas, né, eu vou colocar vocês aqui. É importante, né? Já estamos fazendo a interação. Então vamos dar esse moral para vocês. Muito bem, seja um padrinho do Verdazzo, como diz aí o letreiro. O Jailson está falando que o close no bilhete foi imoral, no mínimo. Não acho, não, cara. Sabe qual é o papel da imprensa? Informar. Então existe ali um fato, cara. E tá ao alcance das lentes da imprensa. Se está ao alcance das lentes da imprensa, eles mostram, tá? Eles não estão errados de mostrar. Por isso que os jogadores, quando vão conversar entre si, eles põem a mão na frente da boca para evitar a leitura labial. Por quê? Porque está ao alcance das. Você pode falar assim, pô, o cara está no banco conversando ali, o técnico com o auxiliar técnico. É imoral também você botar um close na boca do técnico para ver o que ele está falando. Vocês acham que é? Não é. Não é. Isso acontece aqui, isso acontece em qualquer esporte. Você vê no futebol americano, os caras também põem a mão na frente. Por quê? Porque se você está ao alcance das câmeras de televisão, num local público, num campo de jogo, tudo que acontece ali é passível de ser filmado. Então, não é um local privado, né? Não é um segredo. Então, o Everton tinha que ter tomado cuidado. Falou, pô, tem uma câmera aqui em cima. É que o goleiro nem pensa nisso na hora, né? Então agora, a partir disso, acho que vou começar a pensar e vão se proteger. Como que os jogadores se protegem disso, né? Daquela conversa. Põe a mão na frente da boca, pronto. É um costume novo, né? Não existia isso antes, agora existe. E mesma coisa agora, vai passar o bilhete, ó, vai vir uma câmera aqui em cima, eu vou ver escondidinho aqui, sabe? Põe pertinho aqui, pronto, acabou, não tem problema nenhum. Eu acho que isso é o papel da imprensa, né? Descobrir, mostrar, informar. Não achei nada imoral, não. O Wellington estava falando assim, olha, vão ser 3 jogos seguidos contra o Grêmio. Teve uma sequência em 98, em que o Palmeiras enfrentou o Cruzeiro, que foi muito mais intensa do que 3 jogos. Quer ver? Eu vou pegar aqui a sequência e vou mostrar certinho para vocês. No final de 98, o Palmeiras enfrentou o Grêmio, o Cruzeiro. Sabe quantas vezes seguidas? Um monte. 5 vezes. Tá? 5 partidas seguidas, Palmeiras e Cruzeiro. A primeira foi no dia 22 de novembro, falando de 98, 21 anos atrás, que foi pelo Brasileiro. Não sei se foi quartas de final ou semifinal do Brasileiro, tá? E naquela época o mata-mata era se os dois times empatassem os 2 jogos, ou cada time ganhasse um, não era pelo saldo de gols, não era gol fora, não era nada. Tanto que o primeiro jogo foi no dia 14, quase que foram 6 jogos seguidos, hein? Porque o primeiro jogo foi Cruzeiro 2, Palmeiras 1, no dia 14. Aí o Palmeiras jogou pela Mercosul contra o Olímpia, dia 17. Aí no dia 22, jogo da volta. Palmeiras e Cruzeiro, 2-1 também. E aí, não teve pênalti. Era um jogo de desempate. E aí, o terceiro jogo foi 3-2 para o Cruzeiro no Palestra. O Fábio Júnior fez um gol no último minuto e eliminou o Palmeiras daquele Campeonato Brasileiro. Isso já no dia 26. Então, vamos lá. 22, jogo de segundo jogo pelo Brasileiro. Dia 26, o terceiro jogo pelo Brasileiro. Aí, no dia 16 do 12, Palmeiras começou a jogar a final da Mercosul contra o Cruzeiro. E mesma coisa, foram 3 jogos. O Palmeiras ganhou o primeiro. Aliás, perdeu o primeiro de 2-1 lá. Ganhou o segundo em casa de 3-1. Ô, saldo de gol. Não, não interessa. Ganhou e perdeu, tem terceiro jogo. Só que o terceiro jogo foi no Palestra, 1-0, gol do Arce, Palmeiras campeão. Então, entre 22 de novembro de 98 e 29 de dezembro, foram 5 jogos seguidos, Palmeiras e Cruzeiro. 5 jogos seguidos. Então, 3 jogos seguidos contra o Grêmio, tá suave, como se diz hoje. Certo, rapaziada? Muito bem. Teve superchat aí? Não, teve só o do Juliano, né? Já falei. Deixa eu. Ah, o Vladimir falou que tá chegando e mandando laicão no ato. É isso aí. Tem que deixar o laicão mesmo. Deixa o laicão aí. Não like, é um laicão. Deixa eu só fazer uma observação aqui, antes de continuar. Aqui, observação. Olha que beleza de logo. Palestra Custom. Olha que capricho, né? Até no logo eles capricham. A Palestra Custom é um serviço de customização de carros antigos. Então, olha aí a Porcombi, uma Kombi velha, caindo aos pedaços, que virou essa belezura verde, branca, alviverde. Tem até um frisinho vermelho ali, né, para lembrar as cores da Itália. Olha que belezura. Olha o interior, olha o capricho, olha o volante, olha o câmbio, né, olha o revestimento, né, a tapeçaria. Que beleza, né? Olha aí o Fusquito, outra criação da Palestra Custom, que homenageia, como vocês podem ver, a camiseta do centenário, essa camisa azul que está aí no, né, embaixo. Viu que tom, igualzinho o tom da camisa e do carro. Que capricho, né? Tem o Opalão, né? O Opalão SS79. Essa combosa aí. Vocês veem que a gente pode fazer na palestra Custom um projeto personalizado palmeirense, né? Deixar nosso carro palmeirense. Ou simplesmente dar um trato no carro antigo para deixar ele bacana sem colocar tema nenhum. Ou seja, o tema é você que escolhe, né? Como é que você vai customizar o seu carro? Né? Você quer simplesmente deixar ele bacana, dar um tapão na pintura, na tapeçaria, né? Dar uma recuperada nele, não tem problema. Né? Ou você pode fazer um tema todo especial, deixar o carro palmeirense, pega aquele carro preto e deixa ele verde e branco. Né? Que beleza. Então você vai fazer isso entrando em contato com a Palestra Custom através do WhatsApp 017. Vou falar devagar para você que está ouvindo aí no podcast, hein? 017 99 632 1167. Vocês vão falar com o Evandro da Palestra Custom. A primeira coisa que vocês vão falar é concordar com ele e falar que é realmente o Martorelli foi o maior goleiro da história do Palmeiras. Né? Todo mundo fala em Veloso, Sérgio, Marcos, Leão, Oberdan, e é o injustiçado Martorelli, como diz o Evandro, né? O Evandro que fala isso. Então vocês vão falar com ele e falar, ó, vi seu trabalho lá na palestra, no Verdazzo, né? No Periscatos. Eu queria que você me desse um desconto. E ele fala, ah, no Verdazzo, então eu dou um desconto. Então pode procurar o Evandro, que ele vai fazer o projeto do seu jeito, do jeito que você quiser. E no preço que vai caber no seu bolso, você vai ver, tá? Para ter mais imagens do trabalho da Palestra Custom, é só visitar o Instagram, instagram.com/palestra_custom. E se quiser também entrar em contato pelo e-mail, palestracustom@outlook.com. É o e-mail da Palestra Custom. Trabalho para... Olha que beleza esse fusquito, né? A cor igualzinha, né? Olha que capricho. Achar o tom igual é para poucos, né? Muito bem. É a Porcombi. É, o Vladimir achou graça na Porcombi, a criatividade, né? Além de tudo, você tem que ter bom gosto e criatividade para fazer um trabalho desse. Um grande abraço pro Evandro. Vamos lá. O meu xará, Conrado Lima, está falando que teremos duas vitórias e um empate nessa sequência contra o Grêmio. Tá bom. Eu gostaria que uma das vitórias fosse no brasileiro, né? Se for isso, tá excelente. Jack Silva tá falando que o Palmeiras vai crescer muito com as chegadas do Henrique, do Vitor Hugo, do Luiz Adriano e com a recuperação do Ramires. Vamos crescer em qualidade. É aquela coisa, né? Eu tava com cinco centroavantes, né? O que será que vai acontecer com um ou dois deles? Será que terão sequência mesmo assim? Sim. Será que o Filipão está querendo mudar o jeito de jogo? Ontem ele deu uma dica, né? Se você for contar o William, são seis. É bastante coisa. Mas ontem o Filipão deu uma dica, né? Porque se você for pensar bem, o jeitão de jogo do Luiz Adriano é bem parecido com o do William. Ele pode jogar aberto. Então, de repente, o Palmeiras pode jogar um pouco mais enfiado na área do adversário, né? Uma espécie de 4-4-2, voltar ao 4-4-2, 4-4-2 que virou um esquema ultrapassado nos últimos anos, facilmente neutralizável. Só que você pode recriar o 4-4-2 com outro desenho, né? Com outra dinâmica, com outra movimentação e pode voltar a dar certo. O futebol ficou muito dinâmico, né? A história de você definir por números também está cada vez mais difícil. 4-4-2, 4-4-2 com a bola, mas e sem a bola? Já vira outra coisa. E cada ataque é de um jeito. Então, o jogador não guarda a posição. Como é que você vai falar que é 4 no meio, 4 no... Não tem. É cada vez mais difícil, né? Você definir um esquema tático com números. Mas o que o Filipão quis dizer é que tem tá com dois jogadores mais enfiados e talvez não necessariamente com um deles sendo referência. Pô, de repente você pode marcar, armar um ataque com o William e Luiz Adriano. Né? É um ataque bem móvel, um ataque bem. Vai deixar uma zaga bem confusa. E o William voltou a jogar bem ontem, né? Foi a melhor partida dele desde a volta. Renan Mendes, olha só a pergunta dele. Eu já adianto que eu não concordo muito com o que você está querendo, para onde você está levando a conversa, tá? A ambição por jogadores grandes falta na diretoria do Palmeiras? Jogadores como Daniel Alves e Juan. Juan? Ah, Juan Fran, né? Juan no São Paulo, que não ganha nada há anos. Felipe Luiz e talvez Balotelli no Flamengo. Aí você já está comprando boato de Balotelli, né? Então, assim, o São Paulo contratou. Daniel Alves é um é grife, ok. Juanfran? Juanfran não é, cara. Juanfran não é nem primeira nem segunda prateleira do futebol europeu. Juanfran é jogador normal aqui no Brasil. Tá? Desculpa. Ah, mas é porque você vê ele muito na ESPN, nos jogos europeus e grife. Mas não tem, cara. Não tem. Desculpa, João. Juanfran não é. Felipe Luiz. Felipe Luiz, lateral de seleção e tal, mas. Você viu ele ontem? Tudo bem, tá sem físico, talvez quando recuperar o físico, né? Mas será que isso faz um time campeão? Será que isso é o que define a ambição? Ou será que isso é gosto por um brinquedinho novo? Por uma roupinha de grife? Eu prefiro o jogador que chegue e resolva, né? Quem era Ricardo Goulart em 2014, 2015? Levou o Cruzeiro a campanhas espetaculares, né? Não tem grife nenhuma. Né? Quem era o Everton Ribeiro naquela época também? O cara que veio do Coritiba. É só pegar o time do Cuca. Quem era o Moisés? Quem era o Tchê Tchê? Então, grife não resolve nada, viu? Eu acho que essa história de ambição, você mede pelo quanto você proporciona de estrutura ao teu elenco, né? O quanto você investe para que a comissão técnica tenha todos os recursos à disposição. Acho que a ambição se mede quando você traz um jogador que encaixa perfeitamente no que quer o técnico. Eu fico pensando no elenco do Flamengo. Okay. Qual é a dupla de zaga do Flamengo? Os caras jogaram com o Tuller. Que adianta contratar o time inteiro lá do Bayern de Munique se continua jogando com o Tuller de zagueiro? Não dá, né, cara? Então a ambição não é isso, não, cara. A ambição não é grife. Tira grife da cabeça. Ai, o Juanfran. Posso falar com toda honestidade? Bela bosta o Juanfran. O Daniel Alves não. O Daniel Alves é um puta jogador. Tá? Agora, também tem que ver como é que o São Paulo vai se virar para pagar os caras, hein? A ambição é uma coisa, se suicidar é outra, né? O que o São Paulo está fazendo lembra um pouco o que o Beluso fez em 2010. Todo mundo bateu palma pro Beluso. Eu bati palma. Pô, renovou com o Diego Souza, com o Pierre, com o Cleito Xavier, segurou todo mundo, aumentou o salário para ninguém sair. Ninguém saia, vamos ganhar o campeonato. E não ganhou. E não ganhou, por quê? Porque não trabalhou bastidor. Né? Então, e aí endividou o time, já ficou doente, teve que largar o Palmeiras, não fez o sucessor e largou um Palmeiras endividado na mão de um beócio como Arnaldo Tirone. E aí o Palmeiras quase quebrou, o Palmeiras quase faliu, o Palmeiras quase fechou as portas. Preste atenção no que eu vou falar. O Palmeiras quase fechou as portas. Vocês não iam ter time para torcer. Tá? Eu falo vocês, eu estou me pondo no meio. Mas foi por muito pouco. Vamos lá. Mais perguntas? Celso Salvador. Ele pergunta se eu não acho que a mistura de jogadores mais badalados com a molecada da base é o ideal. Não. Não necessariamente. É, o ideal é você montar um grupo em que o treinador ache a liga, faça da liga, que acha química. Esse é o grupo ideal. Não tem receita. Você mesmo começou a pergunta falando isso. Não tem receita. Quantos jogadores da base tinha no time campeão de 93? Tirou a gente da fila. Quantos jogadores da base tinha no time do Cuca campeão brasileiro em 2016? Só o Gabriel Jesus, que era um fenômeno. Então não tem isso daí, cara. Ah, tem que pôr a base. É legal pôr a base, é interessante, desde que a base produza jogadores que justifique subir eles, num cenário onde você tem recursos para trazer jogadores muito bons. Então você vê um monte de jogador de time aí recorrendo à base, dando certo. Pô, os caras só recorreram à base porque não tinham dinheiro para trazer jogador que eram certeza. Então arriscaram, botaram a base para jogar, os moleques da base, para sorte deles, era bom o suficiente e deu a liga. Por exemplo, Santos, né, do Diego Robinho, Santos de Neymar, Flamengo às vezes acham os moleques bons, o São Paulo eles acham os moleques bons, mas não é planejado. É porque, ó, não tem dinheiro, põe a base. O Fluminense vive colocando a base e não chega em lugar nenhum. Então, base, ai, base, bonito, base, base, mas nós queremos campeonato. E se a gente tem recurso para contratar jogador, que é muito mais certeza do que você subir um Vitão, você subir um Patrick de Paula, são bons jogadores na base. Pô, mas você tem dinheiro para comprar um Ramires? Por que você vai confiar no Patrick de Paula? Com todo respeito, torcendo muito pro Patrick de Paula virar um craque. E pode virar. Mas nesse momento, o que você prefere ter no time para disputar Libertadores? O Ramires ou o Patrick de Paula? Ele tá comendo a bola no sub-20, esse menino. Ele é bom demais. Mas para jogar Libertadores eu quero o Ramires. Ora. O Wellington diz que analisou a tabela e percebeu que o Grêmio vai vir com reservas no jogo do Brasileiro contra nós, porque eles jogam a Copa do Brasil contra o Atlético dia 14. Não, não é por isso, é porque eles jogam a Libertadores contra nós, caramba. Eles vão vir com reserva e a gente também. A gente vai levar vantagem porque os nossos reservas são melhores que os deles. E aquela matada de bola do Deverson que devolveu errado pro Dudu? É uma típica assistência que ele costumava dar no Shakhtar. Shakhtar? Quem jogou no Shakhtar? O Deverson não jogou no Shakhtar. O Deverson jogava na Espanha, no Alavés. O Cleomir faz uma boa pergunta. Paulo Turra falar nas coletivas toda vez que o time vencer. É um sinal de que ele já está sendo preparado para ser nosso futuro técnico? Se é um sinal, eu não sei. Pode ser um sinal. Ou pode ser simplesmente o Filipão de saco cheio. Eu não quero mais nem dar entrevista, de tanto que, sabe, estão pegando, sabe, pelinhos do que ele fala. Ah, ele falou tal coisa. Tudo bem, aquela do avião, não precisava ter falado do jeito que ele falou. Ele foi infeliz. Acho que até ele mesmo fala assim: puta, eu tô falando demais, é melhor eu falar o mínimo possível. Então não vou mais dar entrevista. Ah, então tá jogando. Tá regando, né? Tá jogando tudo pro auxiliar. Não, então tá bom. Então quando ganhar vai o auxiliar, assim eu falo menos. E eu só venho aqui tomar porrada quando o time formal. Então foi isso que eu acho que foi assim que eu li, né? Muito mais no fato de, ah, todo saco cheio de falar, manda o Paulo Turra. E para não falarem que eu estou arregando, quando perder ou empatar, venho eu. Diz que o salário caiu hoje, né, Lucas? Então dá-lhe superchat. Ah, muito obrigado pelo reconhecimento e pelo exemplo, né? O salário caiu hoje? Então faz o superchat aí que precisa cair o salário aqui também, né? Afinal de contas, são duas atividades, uma rotina estressante, porém gratificante e que precisa de apoio. Então, cada atitude dessa de vocês, de repartir o dinheiro suado de vocês com esse projeto, é um estímulo muito grande para a gente continuar, para a gente não desistir, porque ó, eu vou falar para você, tem hora que dá vontade de largar tudo, viu? A gente vê cada coisa, ouve cada coisa, lê cada coisa. Senhores, senhoras e senhores, que dureza. O Roberto Ventura quer o Vitor Hugo. Ah, o Gustavo Gomes está suspenso. Pode jogar o Vitor Hugo. Pode jogar o Vitor Hugo. É aquele mesmo que vai falar assim depois que o Vitor Hugo cometeu o primeiro erro. Fora, Vitor Hugo. Então, assim, calma. O Vitor Hugo chegou. Ele vai ter a vez dele. Vai ter a chance dele. Ele veio para jogar. Ele não veio para ficar enfeitando. Ele vai jogar quando for a hora. Tá? Não precisa apressar. Se ele já estiver pronto, pode ser que ele tenha uma chance. Agora, se ele não estiver pronto, não adianta, sabe, ficar ansioso, botar pressão. Ele vai jogar na hora certa. Aguentem a ansiedade, controlem a ansiedade de vocês. Tá observando aqui o Alex Sirac, que a torcida tem mania de pedir jogadores, ou da base ou da reserva. Quem tá jogando nunca serve. Então, Rafael Veiga, tudo, ah, tem que pôr o Veiga, tem que pôr o Veiga. Ah, o Veiga tá jogando, ah, tira o Veiga, tira o Veiga. Então, o jogador é bom quando ele não está jogando. Quando ele está jogando, ele é ruim. Na verdade, isso é reflexo daquele comportamento que a gente sempre fala, né? É a necessidade de criticar. Eu quero falar mal. Eu preciso falar mal. Aliás, gostaria muito que o time jogasse mal, porque senão eu não vou ter o que falar. Ou vou ter que ficar inventando alguém para criticar, que não está bom. É aquela coisa da vida ser uma merda, né? A vida do sujeito é uma merda. Então ele só se ferra, leva a bronca do patrão, porque não faz nada direito, porque é um incompetente. Chega em casa, não é um bom marido, não é um. Não. Então é um fracasso em casa, é um fracasso na empresa. Tem uns amigos de merda. E o cara se olha no espelho, ele se acha um merda. Então aí ele fala assim: bom, mas eu vou me vingar. Aqueles caras que ganham 500 pau por mês ali só porque jogam bola melhor do que eu. Aliás, mais uma coisa que ele faz pior do que os outros, né? Jogar bola. Então eu vou xingar esses caras e vou me vingar do mundo. Principalmente os do meu time. Os do meu time eu exijo, porque eu comprei uma camisa em 2013 oficial. Comprei a camisa oficial em 2013, em 2011, e tenho direito. Vou xingar esses caras. Que vida de merda, não? Vamos lá. Você não acha que a gente ter 2 semanas livres, mais jogo adiado do Fluminense, o Filipão arriscar aí com o time pode arriscar aí com o time completo as 3 partidas contra o Grêmio? Como você disse, arriscar. Pra quê? Se o Grêmio vai vir com um time reserva e o nosso time reserva tem plenas condições de bater no deles, pra quê arriscar? Você pode até fazer um outro enxerto. O Dudu, por exemplo, é um que é fominha e joga todas. Mas eu não correria risco nenhum, não, de estourar ninguém. Claro, tudo depende da avaliação da comissão técnica, né? O Marcos disse que gostou que eu dei moral pro Patrick de Paula, mas ele é bom, cara. Menino bom. O Jailson quer que o Papagaio seja reemprestado para outro clube onde ele possa jogar mais. De fato, né? O Papagaio foi pro Atlético Mineiro, praticamente não tem chance porque o Ricardo Oliveira tem cadeira cativa ali, né? Mesmo jogando mal. Mesmo sendo bastante contestado pela torcida do Atlético. Gustavo Magalhães está cornetando o Luan. Eu acho que o Luan foi o melhor da defesa. Mas você vê como cada um vê futebol de um jeito. O Hélio tá falando, ah, não desiste, nossa torcida precisa de você. Então, cara, vocês que gostam do nosso trabalho, a gente precisa não só da audiência de vocês, a audiência de vocês é muito importante, muito bem-vinda. A gente precisa do apoio de vocês. A gente precisa materializar esse gosto. A gente precisa de recurso para poder crescer, para poder fazer mais. Eu quero poder me concentrar só nessa atividade. Só que não dá, não tem recurso. Então, se vocês fizerem aquele pequeno esforço, né, de tirar uma cerveja do orçamento de vocês, uma cerveja, gente. Pô, uma cerveja no meio. Ah, não, pô, tô apertado, mas vai lá tomar cerveja todo fim de semana, né? Pô, tira uma. Já é o suficiente. Né? Você vai numa balada aí, quanto que é um chopp? R$ 12. Sei lá onde vocês vão, R$ 15 um chopp. E ah, vocês vão lá e pagam, beleza, né? Mas pô, vocês tomam 80 chopp no fim de semana, tira um, passa pro Verdasco. Que aí faz a diferença. A gente precisa de 1.000 pessoas fazendo isso. Estamos na metade, estamos chegando pertinho do 500. Então, o reconhecimento é bacana, é gratificante, é muito gostoso ler isso que você está falando. Mas a gente precisa que todos vocês que pensam dessa forma, vocês tomem essa atitude. Eu falo, pô, a gente xinga a imprensa. A imprensa não vale nada, vendidos, corintianos, são parciais. São mesmo. A gente está aqui para tentar ser uma alternativa a esses caras. Mas vocês não dão moral para a gente. Quer dizer, até dão moral, né? Mas a gente não vive de moral. A gente vive de recurso, a gente precisa de recurso também. Então, eu peço a vocês que deem aquele soco na mesa. Falem assim, pô, vou tomar vergonha na cara e vou fazer esse negócio, né? Que a gente se dedica, né? A minha parte é que eu estou fazendo, cara, me dedicando, sabe? Uma disciplina do caramba para fazer esse negócio funcionar. E vamos, com força, com persistência que vai dar certo. A gente precisa realmente do apoio de vocês. Então, tá aí o endereço passando aqui embaixo. Você vai lá ler o texto e tal, para entender melhor do que se trata. E aí clica numa das duas plataformas de apoio que tem lá embaixo. Uma é o Catarse, a outra é o Patreon, para quem melhor, inclusive para quem mora fora do país, né? Mas podem escolher qualquer uma das duas e sejam bem-vindos. O César já está falando assim, não, eu vou ter que reajustar o valor. Muito obrigado. Esse é um reconhecimento que a gente fica muito feliz mesmo de ver, né? O Lucas quer saber a opinião sobre o Gustavo Scarpa e do uso dele no time. Para mim ele é um craque. A torcida é ingrata quando pede um 10 tendo ele no elenco, mas eu não acho que ele joga por dentro, Lucas. Ele até pode jogar, mas acho que ele rende muito melhor jogando pela beirada, porque a perninha esquerda dele é muito calibrada e não só a jogadinha manjada, né, de puxar para dentro, bater de esquerda com curva, mas os cruzamentos dele também são muito bons. Então eu acho que é um desperdício você ter um cara com uma batida na bola tão bacana quanto a dele, dando passinho por baixo, enfiando bola. Ele tem que meter a curvona na bola e, sabe, botar na cabeça dos nossos atacantes. Ou meter aqueles golaços na gaveta, como ele já fez nos 4 ou 5 já com a nossa camisa. Inclusive, ele é vice-artilheiro da Libertadores, não vamos nos esquecer disso. Paulo André diz que sente falta das laterais mistas. O que é lateral misto? Um mais forte no apoio com um mais forte na defesa. Deu muito certo no ano passado. Laterais mistas. É uma fórmula, né? Você faz um time penso, né? Faz um time manco, que ataca mais por um lado do que por outro. Ou ataca por um lado usando o lateral, e pelo outro lado você usa mais o segundo volante. É uma forma, né? É um desenho, entre vários. Ah, Luiz Adriano, que é do Shakhtar, né? O Flávio tá corrigindo aqui, não o Davis, tá certo. O Gustavo tá falando assim: ah, com o show do Sandy Júnior, 2 dias antes do jogo da Libertadores, será que não compensaria mandar no Pacaembu o jogo? Mas vai ser no Pacaembu. Vai ser no Pacaembu o jogo do dia 17, né? Palmeiras e Grêmio. Não está na hora de trocar os laterais, diz o Guilherme Santana. Por quê? Quem que você quer? O Felipe Luiz? O Juanfran? O Daniel Alves? Engraçado, ninguém estava falando nada dos laterais até o Flamengo e o São Paulo contrataram esses loucos aí que eles contrataram. Agora os nossos não servem mais. É, o Diogo Barbosa foi injustamente massacrado por causa do jogo de ontem. Ele não fez nada errado. Ah, tá bom. Para não falar que ele não fez nada, ele fez uma falta desnecessária ali. Puta, mas quantas faltas desnecessárias do Palmeiras. O Marcos Rocha também fez falta desnecessária ontem, é que não saiu o gol. Quer dizer, você vai crucificar o cara porque ele fez uma falta e saiu o gol. O erro que ele cometeu foi o mesmo do Marcos Rocha no segundo tempo. Só que no do Marcos Rocha não saiu o gol, então o Marcos Rocha, beleza. O erro foi o mesmo. Vamos ser justos, gente. Fazer uma falta boba ali, uma hora ou outra, todo mundo vai fazer, né? E vocês podem perceber que o Filipão corrigiu esse erro. Então ele percebeu que o Palmeiras estava dando chance para o Daronco apitar falta ali para o Corinthians no entorno da área. E o Palmeiras parou de fazer essas faltas no segundo tempo. Então é um pouco do nervosismo também, do derby, de estar tá perdendo o jogo, ou de, sabe, mesmo não estando perdendo, estava 0x0, mas é derby, caramba! Parece que vocês nunca viram um derby. Então, não tem que trocar lateral, nada. Nossos laterais são ótimos, para não dizer que são melhores do que de qualquer outro time. Ah, mas tem o Daniel Alves. Bota ele para jogar e vamos ver se vai funcionar. Daí vocês falam se ele é melhor ou não. No papel talvez seja, mas no campo, por enquanto, eu não vejo laterais melhores que o do Palmeiras. Não vejo. O Marcos está falando que tem um tal de Vinícius jogando no ataque ali no lugar do Ricardo Oliveira, que também roubou a vaga do Papagaio. É a escolha do treinador, né? Coitado do Papagaio. Deve estar putíssimo, né? Podia estar fazendo gol ainda. Porque ele ainda tem idade para jogar no sub-20 ou será que já estourou? Não lembro agora. Então, o Jair está falando que o Marcos Rocha foi mal defensivamente. Teve muito trabalho com o Cleison. Ele teve muito trabalho com o Cleison, que estava inspirado. Pô, o Cleison jogou bem também ontem. E ele é rabiscador, ele é encardido esse Cleison. É chato, jogador chato. É, e o Marcos Rocha teve trabalho. Não ganhou todas, perdeu umas, mas ganhou outras. Mas longe de ter sido uma partida horrorosa. Que mania que vocês têm de criticar. Cada um vê futebol de um jeito, né? O Matheus Iol tá defendendo o Dudu aqui. Também, engraçado, ontem no grupo de padrinhos, eu admito que eu fiquei surpreso com a quantidade de padrinhos que desceu a lenha no Dudu, falando que ele jogou mal. Eu falei, puta, ele jogou pra cacete ontem. Mas o que que vocês queriam que o Dudu fizesse ontem? O papel do Dudu não é. O papel primordial dele não é fazer gol. O papel primordial dele é dar o passe, é preparar a jogada, é puxar contra-ataque. Pô, ele fez isso várias vezes ontem direitinho. Deixou o jogador na cara do gol. O que mais vocês querem do Dudu? Que ele faça 2 gols por jogo, né? Ontem ele não finalizou. Então parece que. É muito rasa essa análise, né? Ah, ele nem finalizou, tá sumido no jogo. Pô, ele deu vários passes. Que se os caras metem o gol, nos passes que ele deixou os caras na cara do gol, Assistência do Dudu. Ah, jogou bem o Dudu. Quer dizer, ele joga bem ou joga mal de acordo com a finalização que não é dele, né? É até muito estranho isso. O Mike está falando assim: quando chegar no 999, eu me apadrinho. Sabe que tem muita gente que pensa isso, Mike? Sabe o que acontece com esse tipo de pensamento? Aí que ninguém faz nada. Aí que não sai. Porque fica todo mundo esperando. Ah, quando chegar lá. É, bicho, daí o projeto não anda, cara. E é por isso que às vezes eu desanimo. Por isso que às vezes eu tenho vontade de largar. Sabe? Porque. Pô, o cara que tá junto mesmo. E o que que você acha do cara que foi o padrinho número um? Cara que quando botei a ideia para funcionar, o primeiro cara que olhou falou assim, pô, eu vou. Então você acha que esse cara é o quê? Um trouxa? Ele tá apoiando, apoiando, apoiando e a gente não engatou ainda na segunda fase do projeto? Não é, cara. Não é mesmo. Muito ao contrário. Esse cara é um dos. No caso específico do número um, ainda eu conheço ele, né? Mas os primeiros ali, os 10, os 15, os 20 primeiros, os 100 primeiros, pô, são. Caras que eu valorizo demais, porque são caras que estão junto desde o começo. São caras que acreditam no projeto desde o começo, que conhecem o trabalho, que prestigiam, que gostam do trabalho, que mostram isso. Então não fala desse jeito, cara, que você falou aí que não é legal. É, o Lucas tá falando assim, é, mas essa canhota do Scarpa, se ele jogar no meio, não acha que ele dá umas enfiadas inesperadas? Pode dar, cara, mas é um desperdício. Porque o jeito que ele bate na bola, com aquela curva toda, é pra meter a chanca na bola, não é pra ficar dando passinho por baixo enfiando bola. Enfiando bola o Lucas Lima sabe. Né? O Zé Rafael, o Rafael Veiga sabe. Bater na bola com aquela categoria que ele bate, né? Com aquela curva. No ângulo, ou então para fazer aquele cruzamento que a bola sai do zagueiro e chega na cabeça do centroavante lá no segundo pau toda. Pô, não pode desperdiçar isso, cara. Para mim, o Gustavo Scarpa é jogador de beirada. Minha opinião, né? Scarpa jogou com o Dourado no Flu, não é? O Dourado jogou no Fluminense em 17. Sim. Aliás, o Dourado jogou com vários, né? Jogou com o Vitor Hugo no Santo André, só pra você ter uma ideia. O cara já rodou muito, né? Então ele já jogou com muita gente. Ah, o pessoal tá falando aqui que os laterais que tem que trocar, que o menino falou ali, não é para contratar, é para usar mais o Vitor Luiz e o Mike. Eu acho que quando precisar usa. Ele usou, inclusive, né? O Jean, de lateral, porque o Mike ainda estava com aquele problema no pubis. E o Vitor Luiz, num desses jogos aí, qual foi? Me ajudem aí a lembrar. Teve um jogo que ficou do Ceará? Mudou, né? Não lembro qual agora. Mas ele fez isso. Teve um jogo que jogou Jean e Vitor Luiz. Aquela última bola do Deverson merecia ser gol, disse o Wellington. Ah, merecia, né? Merecia, mas também o Cássio merecia pegar, vão dizer os corintianos. O cara pulou, foi lá no último andar, se esticou e pegou. Mereceu, mereceu. Foi mérito do Cássio. Qual a solução para a camisa 10? Eu sou para camisa 10, cara. É você, para mim, você não tem aquele 10 clássico no elenco ainda. Por mais que o. Aliás, tem, é o Lucas Lima. Tá? Para mim, a solução é você jogar com o Bruno Henrique mais enfiado, para dar mais opção de passe. Aliás, era uma das coisas que estava no bilhetão lá do Filipão, né? Soltar mais o Bruno Henrique. Então, essa instrução foi passada no fim do primeiro tempo, quando o Palmeiras ainda estava atrás no placar. provavelmente seria a forma que o Palmeiras jogaria todo o segundo tempo até fazer o gol, só que fez o gol logo com 3 minutos. E aí, quando empatou, aí voltou a ficar um pouco mais cauteloso. Mesmo assim, criou bastante chance porque ganhou confiança, né? Mas como jogar melhor com a bola no pé contra um time retrancado? Como é que o 10 vai funcionar melhor? Que não está funcionando. Para mim, tem que aproximar mais. Como é que você aproxima? Preenchendo os espaços. Ou você afunila os meias de beirada, solta os laterais e prende os volantes. Mas aí tem que soltar, é soltar mesmo os laterais, soltar de verdade. Ou então você solta o volante. Solta o segundo volante, deixa ele subir, que foi a solução pensada pelo Filipão ontem. O Lucas quer saber da Granada, se a Granada tá com o Pino. Eu falei isso ontem na transmissão, né, o espertinho? Você deve ter escutado e tá repetindo o que eu falei ontem, né? A Granada tá com o Pino bem firme. O Cleison provocou pra caramba o Felipe Melo ontem. Aliás, os argentinos provocaram o Felipe Melo. E ele, ó, parece um lorde. Parece um inglês. Parece um Sir Felipe Melo. Que beleza. Gustavo está falando que no site do Palmeiras está marcado ainda Allianz Parque. O site do Palmeiras ele não tem aquela agilidade de ser atualizado a qualquer momento, como a gente tem agilidade aqui no site. Teve um setorista, se não me engano, setorista do site Mídia Palestrina, que já cravou que vai ser realmente o jogo no Pacaembu por causa do show do Sandy Júnior. Dudu foi um absurdo. O Gregory tá também, tá num amor com o Dudu, né, Gregory? Ele conseguiu em um derby deixar ao menos 5 jogadores na cara do gol. O William não. O William quem deu o passe foi o Marcos Rocha. Mas os outros foi ele, sim. Maria Antônia veio pagar um pau pro Valdívia. Dona Maria Antônia, a senhora me desculpe. A senhora me desculpe, a senhora não tem nada de bola. O Valdívia pode ter sido um grande jogador, habilidoso, isso ele era mesmo. Mas era um câncer. Era um câncer no elenco do Palmeiras. Eu não sei por que tem torcedor do Palmeiras que gosta de ser feito de trouxa. A senhora, com todo respeito, a senhora me desculpe. O Valdívia cuspiu no Palmeiras, fez o Palmeiras de trouxa, não foi profissional, ganhava um salário absurdo. Esse sim você tem que cobrar. Ganhava um puta de um salário para não se recuperar das lesões. Ia pra balada, enchia o caneco. Quando você sabe que quando você tem uma lesão muscular, você não pode colocar álcool dentro do organismo, porque retarda a recuperação. Ele não estava nem aí, para ele quanto mais demorasse melhor. Então eu fiz uma estatística, o Valdívia jogava 46% dos jogos do Palmeiras. Por quê? Porque não se recuperava, porque não aguentava, porque não estava nem aí, não estava a fim de se recuperar. Estava aqui, mas é para bagunça, né? Pegaram ele na balada, beijando menina. Ainda bem que era menina, né? Bom, também se fosse menino, problema dele. Enfim, não justifica a habilidade dele, a categoria dele como jogador de bola, que isso é incontestável, não justifica o que ele fez com o Palmeiras. E pior, quando você tem um jogador da importância dele no elenco, do tamanho dele no elenco, então você monta um time em função do seu melhor jogador, e o seu melhor jogador brinca com você. O resultado é que a gente quase foi rebaixado em 2014 de novo. Aí tem gente que ainda fala assim: como se não fossem as atuações dele, a gente teria caído. Se não fossem as não atuações dele, a gente sequer teria corrido risco. Porque aquele time não era tão ruim com ele para correr o risco que correu. Acabou correndo o risco que correu porque ficou sem identidade. Porque o seu 10, aquele cara que fazia parte da espinha dorsal daquele time, não era confiável. Jogou. Naquele ano ainda ele jogou menos que 46%. Naquele ano específico de 14, ele jogou menos. Por quê? Porque a fibrose, minha coxa, preciso ir para Disney. E não é um profissional digno de vestir a camisa do Palmeiras. Faltou com respeito com o Palmeiras. Então, para você, vocês que ficam aí chorando pelo mago, desculpe, vocês não têm. Vocês gostam de sofrer, vocês gostam de ser feito de trouxa. Porque o que ele fez foi fazer o Palmeiras de trouxa. Com todo respeito. José Antônio disse que o Dudu joga demais. Problema é que quando alguém fala uma merda na mídia, vira verdade rapidinho. Na mídia, mídia, né? A grande mídia. Deixem de assistir essas porcarias. Ah, então. Maria Antônia, Valdívia salvou o Palmeiras do rebaixamento com uma lesão que qualquer jogador teria encostado. Mago recebeu infiltração. Recebeu infiltração porque não se tratou direito antes. Será que vocês não entendem isso? Vocês não vão entender isso nunca? Que ainda vão vitimizar o cara? Ah, mas. Como eu falo, tem gente que gosta de ser enganado. É, deixa ela falar. Deixa ela falar. Não precisa tirar ela do canal, não. É até bom aparecer um ou outro de vez em quando falando isso, porque é bom, aí eu falo mesmo. Aí vamos ver se isso vai acabar. Agora, eu sonho com o dia que esse cara vai se aposentar. Eu sonho. E daí a torcida para. Agora, eu recebi uma informação de uma pessoa que conhece a família. Na verdade. É uma pessoa que conhece a esposa do Valdívia. E ele tá passando férias aqui, né? A esposa dele, ele, parece que veio passar uns dias aqui. Pô, vamos trocar uma ideia aí, pá, não sei o quê. E aí. Pô, e aí, não vai voltar pro Palmeiras? Aí disse que a mulher dele falou assim: olha, a gente até quer, mas enquanto o Matos estiver lá, não volta. Quer dizer, o Matos já sacou, o Matos, que é malandro, no bom sentido de sacar, né? O Matos sacou de longe qual é a do Valdívia. Falou assim: não, não, não. Aqui não. Aqui a gente tá aqui para ganhar campeonato, não para ficar sustentando o jogador malandro, que é o que o Valdívia é. Aí o Flávio fala assim: ai, mas ele jogando é melhor que os nossos meias. Tá bom, ele jogando é, mas ele joga por acaso? Você quer que eu repita a porcentagem de jogos dele? E outra, sem sequência. É 46% sem sequência. Você tira a identidade do time. Cara, ele é um câncer no time do Palmeiras. Bota isso na cabeça. O Elvis quer que eu faça aqui uma imitação do Matos, não, fazendo só no grupo de WhatsApp. Aqui não. Tá bom, então, rapaziada. Puta, depois de ter falado de Valdívia, chega, né? Seguinte, semana longa de treinamento. Vamos ver se a gente tenta, não vou prometer, mas a gente tenta fazer alguma coisinha na quarta-feira, tá? Mas não prometo. Vamos ver se sobra um tempinho. É, seria uma quarta-feira de jogo, de Copa do Brasil, mas o Palmeiras caiu fora, então vai ser semana de treino, isso vai ser bom, muito bom para o Palmeiras. É, então a gente volta na sexta com o Periscatso, aí sim, certeza, né? Sem erro. E domingo, Palmeiras e Bahia, direto do Allianz Parque. Zaniolo narra, eu comento aqui no nosso canal. Beleza? Obrigado mais uma vez pela companhia. Até para as Valdivetes. E nos vemos na sexta. Grande abraço a todos. Saudações ao Everdes.